Recife. Frequência 12545 e alterna 12685. Levando Romeo Fox 8, chama Recife 12545, confirma outra? 12685, a secundária. 12685, a secundária, muito obrigado, bom dia. 4463 é o solo? Bom dia. Informo que o controle Salvador não autorizou a saída coral devido à restrição com o nível, ok? O nível 180 era muito elevado e conflita com alguns tráfegos lá na terminal. Azul 4463, então vai manter da Euleta após direto. É que a gente vai perguntar depois os mas então deixa, não tem problema, a gente vai nos investigar. Web 6723, reduza para 2,902, desça para 2.000 pés. O senhor segue tráfego à sua frente, 8 milhas, é 2,320. 310 nós, reduzindo, desce para 2.000, 6723. Da 3144 está reautorizado para 3.000 pés. O ajuste no 095. 1095, tá? 3144. Azul 4076, reautorizado para 4.000 pés. Ajuste no 095. Nacional, 3216 completa final, torre 1895, tambor pouso. 1895, obrigado, até mais tarde. Boa noite. Torre Salvador. Bom dia, está 3216, duas vidas e meia para Simbra, visual para 10. Sim, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Tá dando 3216. Este Limão Alfa Romeo, aguarde transferência de comunicações, mantendo a prova da rotatória. Quatro solo aos 15 direito, 29 solo. Pouso 120 graus, 129, pista 10. Depois pista 10, baixado travado, 3206. Azul 4076, reduza para 2109, número 5 na aproximação. Então, 3144, está autorizado o final do procedimento, desça para 2000 pés. Descendo para 2000, autorizado, ILS 3144. Web 6723, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895. Foi 6723 do objeto, se não passa pra lá. Ciente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando. Alfa Romeo, o senhor tem condição de incrementar a velocidade? Pode. Está livre, incrementar a velocidade, Lima Alfa Romeo. Pode. Alta porém ainda, Lima Alfa Romeo. Identifique chegada a Mari, desça para o nível 050, está autorizado em Itape. Azul 4076, estação vetor para sequenciamento, curva esquerda pro 020, seu limite é o localizador. Desça e mantenha 2000 pés. 0020, limitado ao localizador, desça 2000 pés, 4000 pés, 7000 pés. 723, só os 21, direito, 21 ao sol. Direita 219, o Mercedes. Salve Salvador, a Mercedes 13, você escuta, boa tarde. Web 6723, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para 04, Mercedes 13. Sempre agora 314, obrigado. Continua a aproximação, aguardando a transição de pouso. É. seria a saída prevista? Ah, é o Leda Bridge. Obrigado. Deixa eu achar de 4 milhas. Reposta lá no final, tá 4,5 milhas da 11-7. Azul de decolagem, vento 120 graus, 109. Ah, de decolagem, tá ficando aqui. Localizador Pro 50, informe estabilizado. Já foi criado a direita, está estabilizado, já está acontecendo. Azul 4076, completa a aproximação. Iniciei a velocidade para a velocidade de aproximação. Chame a torre 118.95. Essa torre está 5, Azul 4076. É o Leda, após direto bridge, interceptou Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Transponder 5135, controle 120.80. Autorizando aeroporto Guarulhos, nível 340. Recorda 10, saída da El Leda, depois direto bridge. Após Upper Zulu 16, Pé Bravo Hotel Zulu. Transponder 5135, controle 1208, jet 6741 e 110. Web 6741, só confirmando após Bravo Hotel Zulu conforme rota do plano. Cotejo. Afirmativo. Foi após a rota do plano, após Bravo Hotel Zulu. Web 6741, correto, chame pronto. Será pronto para pushback e acionamento 6741. Oceane 6213, copia. Copia, 69. Oceane 6213, Galeão, aprovado nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída da El Leda, após direto bridge, intercepta Zulu 10, voa até SMAP após conforme rota do plano. Transponder 5141, controle 120.80. Oceane 6213, autorizado a nível 360 para Galeão. Decola pela 10, executa a saída da El Leda após bridge, para interceptar Upper Zulu 10, SMAP. Transponder 5141, controle 1208 e a posição 06. Oceane 6213, após a SMAP, voa conforme rota do plano. Mas SMAP e conforme rota, 6213. Correto, chame pronto, Oceane 6213. 623. Solo Salvador, tá 3144, boa tarde, livrou. Boa tarde, 3144, táxi via Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette pro 11, 3144. autorizado. Seu solo 27, retorna até a bata, o estacionar foi transferido, Romeu. Terno, baixar travada, azul 4076. Poxa, o senhor está com o seu voto direto e o NEB. E o NEB, vai lá então. E o NEB. Confirme? Essa posição mesmo, e o NEB. É, controle Salvador, o azul 4463 tem intenção de prosseguir, ingressar no circuito visual. Talvez o controle de Leal esteja achando que a gente vá fazer o RNAV. 7, azul 4463, então mantém a proa de coral, será coordenado com o controle de Leal. Ok, obrigado. Gol no 941, vai seguir tráfego da companhia 7 milhas à sua frente com grau de speed de 260 nós. Reduz a velocidade e desça para 3 mil pés. O ajuste no 095. Reduzido o gol no 941, vai voltar 8. E após o estape, está autorizado o CR Vitor 366. Gol no 941. Após o estape, 366. Gol no 941. O 4076, seu solo, os 30 de 8, vamos lá no solo. Alfa Juliette 09, azul 4076. Gol no 941 está autorizado a final do ILS Whisky. Esse é para 2.000 equipes. Pés, informe e passa no Serra Vitor 366. Gol 954, completa a final do procedimento. Torre 1895, tomou posto. 1894. Futebol de acionamento, portão 62. Puxa, 62, 1, 3, aguarde. possível alguma máquina de estimar para a satisfação dos passageiros? Acredito que 5 minutos, tem um tráfego que já acionou no pátio e tem mais um taxiando no pátio, ok? Vamos aguardar, obrigado. Torre 1895, estamos pouso do 94. 1895, tá certo. Salvador, boa tarde, 1941, uma milha para o 372, baixou para você. Gente, avistado, aguarde transmissão de pouso. Guarda. A frequência 1201. Minha direita, 219 só. tarde, Oscar, Papagulu, mantendo em condições individuais, o ajuste em Salvador no 095, pelos corredores, prosseguindo para a Terra Vista. Você está voando direto do Terra Vista? É, está autorizado manter direto do Terra Vista. Um, solo aos 38, direito 219. Direito 219. Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, Alfa. Alfa. Mantém antes da Juliette, previsto portão 08, voo no 754. Alfa, Juliette 6741, novo ponto espera capiteiro no 0. 6741 autorizado, alinhada de decolar, Ventura 00 graus, 121. Para o táxi de orçamento é 3213, 136 a bordo, 415 de autonomia, Guarulhos. Sim, só consigo saber novamente, o Chané? 136. 136, sim, o Chané 6213, táxi via Pátio Índia, no ponto espera, chame turno no 895, ajuste no 015. 4895, provado, vou passar. Uno 754, dê passagem ao Avianca, Juliette, portão 08, após. Decola os 4-1, controle 2-0. 741, decola os 4-1, controle 2-0, 8.